do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. Vem na moral. A Carline também. E a Caroline. E a Froze. É Froze. Estou cansada de escutar suas promessas. Cansada de implorar pra voltar. E o quê? Eu nunca imaginei sofrer tanto assim. Nem me deu um motivo pra partir. O teu cheiro está em mim. Chego a te sentir aqui. Quem, Rebel? Só me resta entregar nas mãos do destino. Gigante, gigante Crocodilo Prime. A situação é difícil. Meu parceiro Bigodinho também na produção. Oh, oh, de rock doido, né? É cara? A mesma. Tão distante eu não. O Fabrício Lima. Oh, o Davi também. Oh, olha o Rio. Como está? E o Igor. Estou aqui, ó. Apaixonado por você. Um abraço também, Regina Mesquita. Tá comigo. E tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Tá voado aqui, procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Mas eu mamado, o que vive a pensar em ti. Este coração que insiste em amar você, ele mente, está claro que não. Alô, produção, não chega aí no palco. Você jamais vai poder. Esse desgraçado aí. Ele sente fome, tonelada. Crime do calor, e me culpa por levar essa dor. Perca as esperanças, cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. E agora, agora? O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha. Minha gente. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça, me esqueça, me esqueça. Não deu valor, deu valor, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Sempre te amou. Eu era maluca. Gerente Hernani, esse é meu gerente. Me segura. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Crocodilo. E a carinha? Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração do mal. Patrese. E 13 é o top do Pará. E aí, burra? O homem mais apaixonado do estado do Pará. Ele viu a mensagem. Meu Deus. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Mais 5 contos. Por ti, ao teu lado agora, eu sou feliz. E aí, Fruzial? Como é que é, garoto? Oh, homem tá na amor, a melhor cheira se embora aqui, ó. Mas o olha o presidente também, o PQD também, o RP e o Formiga. Quando for embora, não sabes como sofrer. O homem do bastião do pai. Que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. E agora? E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois ali no mar. Voltar. Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam bem. Meu parceiro Vitinho de GDK. Quantas vezes comemorando seu aniversário aqui no Crocodilo. Fala, Vitinho. Aquele abraço, garoto. Eu não sei que eu cabe por errar. Teria o meu Crocodilo. E o quê? Pois que atire a primeira pedra essa noite. Quem nunca mentiu por amor. Veja aí. Escudeira do Murilo. Senhor, o gerente. Uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Mas que não sou mais aquela que rouba a chuveira. De quem ama, já não adianta nada mais. Olha o Ítalo, é o bigodinho do animal. Aqui em Brasília, com a gente. Isso, vem. Meu parceiro Bruninho também tá ali, ó. A minha fantasminha, Renaia. E aí, Bruninho? É nós, garoto. O pouco tempo que durou. Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. Essa letrinha aí. A noite sem luar. Parceiro, meu irmão, Thiago Bocão também tá na área. Sempre com a gente. Ai, Thiago Bocão! Homem tá na área. A mil graus. Fabrício Lima. O Rigo também. Rigo está. Davi, Stephanie Azevedo. Ela de volta pra mim, eu e ela. Agora! Bruno Monteiro, Sâmia, Gigante Crocodilo Vibes. A marca do sucesso. DJ Patrese. DJ Patrese! Diz! Não dá pra esconder retaguarda de boa. O Adriano Parque também. Essas boas, só de boa. Segura. Fala, Sapinho. Feliz aí. No super dinâmico, vou te namorar. Os empresários também. O Iago, a Stephanie, da Boutique, Bela Dama. Aqui comigo, um abraço. Tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Gigante Crocodilo Prime. Por que você me deixou sofrendo tanto assim? Nem ao menos disse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, amor. Agora. E nunca me deu valor. Por que fez isso comigo, te perder? Meu pior castigo. Viver assim desse jeito não dá. E dançar. Mas te juro que eu mudei. Não dá mais pra acreditar. O meu amor. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só você. E agora? Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Patrese. Seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. Tão longe estou. E segura, moleque. Eu sou você. Olha o Gustavo Lopes. Nosso e o Mário Pressão. Tô aqui comigo, um abraço. Meu parceiro Rico também, o Fabrício. Tô aqui no Gigante, aqui no Cronco. Anjo Vitória. Como é que é? E aí, mãe? É nóis. Como é que é? Sabe por que eu voltei? Então bora, vai! Não tinha como. Aceite de novo. O meu amor vou te dar. E aí, galo? Galo promo, meu parceiro. Vai ser pra sempre. Tô entendendo nada, galo. Até tô entendendo um aí na tua mão. Eu vou buscar pra te dar. Uma hora presente. Vai detonar aí. Vem, amor. Pode crer. Vem aqui. Bora endoidar. Vem amar. Por mim, quero beber hoje. Pode detonar, mãe. Banda Rister, um tremor de sucesso. Espera aí. Patrese. Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, é, é o... Bora começar! Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, é, é o baile do Patrese. Baile, baile, baile, do Patrese. E aí? Evoluiu a batalha do Patrese. Murilo Sérgio explodiu, tocando a batida que sacode o Brasil. Explodiu. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O batidão que te faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O batidão que te faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O batidão que te faz mexer, pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele toca pra você. O batidão que te faz mexer, pode começar a descer. Baile do Patrese, vai. Baile do Patrese, baile do Patrese, vai. Bora começar! Cadê a torcida do Clube do Remo? Feliz da vida aí, ó! A torcida do Leão! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Um, dois, três, dale! Joga pra cima! Joga! Explode o bagulho! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Cadê o gritinho das solteiras? Hey, hey, hey, hey, o gritinho das gostosas. Hey, hey, hey, hey. Quem tem amigo corno, dá o grito. Hey, hey, hey, hey, hey, um, dois, três, toma! Joga pra cima, joga, joga, joga, joga. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Vai liberando pra você. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra batida. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Tu gosta de bosta. Tu gosta de bosta. Tu gosta de bosta. Eu tô gostando de uma prostituta. Adoro ela. Todo mundo que hoje vai rolar dentada. Quem é crocô? Quem é crocô? Vai pro crocô! Quem é crocô? Vai pro crocô! Quem é crocô? Vai pro crocô! Quem é crocô? Dá tchau pra quem namora! Dá tchau pra quem namora! Vai, vai, vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! Eu tô no crocô, eu tô curtindo. Gosto do Leão! Vai pra cima, olha o bigodinho, olha o burra. Galera do Paisandu, joga a mãozinha pra cima também. A galera do papão, na palma da mão. Galera do papão, na palma da mão. E joga, joga, joga, joga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei, eu que sabotei. Vem, vem, agora. O copo dessa piranha. Que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Tomou. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei, vai. Doente de amor. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das virgens. Das gostosas. Estão aqui com a gente, ó! Vamos pra cima! Toma! Vem! Lá vem! Olha o baile! Agora! Lá vem! Lá vem! Lá vem! Lá vem! Toma! Amigo corno, joga a mãozinha pra cima e dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá um grito. Quem tem amigo viado, dá um gritão também. Joga, joga, joga, joga. 5, 4. Vocês vão no rei! nem sei de quem é essa festa. É nossa. Tá chamando meu DJ pra trás e invadimos. Bora comer! É que comemos várias xereca. Várias xereca. Várias xereca. 3, 2, 1, toma! Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei, pra cima! Oh. Não para! Hey. Agora! Feio e ninguém me queria. Elisa, eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto. E as novinhas me adora. Eu tenho uma moto. E as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco. Elas me adoram. As novinhas aqui do croco. Elas. É o baile do Patrese. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Murilo, prepara tudo aí, pai. Só você sentar com força. Beijo. Retona, vai pra cima. Machucando esse peru. Tá mil grau, vai. Tá mil grau. Tá mil grau. Hoje eu tô brincante. Leão ganhou. Não vou trabalhar hoje não, pai. Bora, Murilo, prepara tudo aí, pai. Com você. Pode detonar aí. Com vocês aí no palco central. Murilo Salles. Salles. Pra...